quero você, baby. Você me satisfaz, se eu errei te magoei, foi por te amar demais. Eu pensei e repensei, meus erros e enganos, minha vida ficou completa no dia em que se encontramos. Chega de brincar, não quero ficar sozinho, não foi à toa que deu, te colocou no meu caminho, porque a gente se entende, o nosso amor que acende, aquilo que a gente sente, que não se compra ou se vende. Se rende ao amor verdadeiro, teu cheiro e meu travesseiro, eu sendo seu companheiro, você me tem por inteiro. Deixa eu tentar respirar, sem você ao meu lado é como fica sem ar. Deixa eu te fazer feliz, eu quero o seu beijo, você é minha diretriz. O que eu almejo, te dar carinho e mimo, levar café na cama com um bilhete escrito: o mal que eu te amo. O que eu mais quero chegado no ninho, tava bem servidinho, regado abraço e carinho, e veio a reviravolta e meio a redemoinho. Pensei, não vai mais ter volta, vamos ficar é sozinho, mas eu não paro de pensar em você. Tudo que eu vejo me faz lembrar. Deixa isso pra lá, vamos resolver, vamos parar de sofrer e logo me namorar. Lembrar dos momentos bons que passamos, amor. Quanta coisa boa, eu sei que você me ama, eu te amo. Isso não se abala por uma briguinha tua. Eu preciso da tua companhia, preciso do teu amor, preciso do teu bom dia. Eu necessito e não aguento esperar. Saudade não tem braço, mas sabe como apertar. O que eu mais quero é o seu beijo, e nada mais me satisfará. Oh, oh, oh, chega perto que eu me aconchego. It's 'cause you're worth it. I don't know who was wrong, but it no longer matters as long as you know that. O que eu mais quero é o seu beijo, e nada mais me satisfará. Oh, oh, oh, chega perto que eu me aconchego e apago o que ficou no go.